queria avisar que toda essa bobagem que a gente faz, depois que entra aqui dentro, não tem nem pai, nem mamãe, não tem filho. A gente precisa pensar direitinho, que aqui, meu irmão, é barra.